do amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom, pro cabra se convencer que é feliz sem saber como sofrer. Por isso a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever. Saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim e vivo doida a sofrer. Ai, quem me dera voltar no assunto do meu xodó. Saudade assim da joelha que amarga que nem giló. Pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Oh, saudade, meu remédio é cantar. Vamos nós! Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom, pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Por isso a gente vive a sonhar, alguém que se deseja rever. Saudade com sair é ruim, eu tiro isso. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz doer, que amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar.